rima vem que vem, traíra vem que tem. Atitude, resposta que vai mais além. 99, 100, no crime eu sou também o cara do terror, click, clack, bem. A rima vem que vem, traíra vem que tem. Atitude, resposta que vai mais além. 99, 100, no crime eu sou também o cara do terror, click, clack, bem. Eu sou terror maligno, disparando informação, procedência criminal, preparado pra revolução. Então confira e repare, porque a periferia luta por um grande finale. C é a sigla, misture, confira, entenda a procedência, não apologia ao crime. A gente faz você raciocinar a origem do crime, o momento e o lugar. Então vem, embarque na viagem. Malandro não escorrega, nem arma trairagem. Ligeiro, na rua eu sou primeiro. Quando os homens chegam na febre, quer pegar os que eles querem, não tem, haha. Virou fumaça, subiu pro além. A rima vem que vem, traíra vem que tem. Atitude, responsa que vai mais além. 99, 100, no crime eu sou também o cara do terror, click, clack, bem. Quem toma tiro, hein, me diga qual porém. Conversa esquisita, ouvi mais de 100. Acreditem quem sou o terror também. Quem abre a janela, escuta, blém, blém, blém. Então, tem ele a galinha de frente, o porta-voz do povo pobre, o guerreiro antissistema que não cai, conversa mole. Escolhe o lado que convém, porque aqui a coisa ferve, não fica de vai e vem. Em escapes, os loucos ouvem e pula. Eu pulo na roda de fumeiro, eu desço e colo e fumo. A fuga, sabeis impregnar, eu solto a fumaça e puxo na cara lisa. Confira, a rima é diferente, ideia de bandido, tô louco, mas tô ciente. Quem mente perde os dentes, vai pro saco. Viver é arriscado, mas sempre eu escapo. Reação antissistema, a família mais unida. Prossigo na missão, a tarefa foi cumprida. A rima vem que vem, traíra vem que tem. Atitude, responsa que vai mais além. 99, 100, no crime eu sou também o cara do terror, click, clack, vem. Então vem, venha conosco na viagem aqui, EDG 100%, fica à vontade na humildade. SP, sem pilantragem, acerto de conta, é só maldade. Todas essas viagens, não posso se esquecer da realidade. No terror, ele é o gatilho, no rap eu me inspiro. Um, dois, não dá motivo, favela sabe disso na responsa. Eu tenho compromisso, sempre longe do inimigo. Ah, qualquer instante, distante do perigo. Na madrugada, o vacilo é aquilo. Os canalhas sabem disso e ainda fica no empresta isso, empresta aquilo. Quando for ver, já era teu sumiço. E transformou no próprio inimigo, completando seu fim. Sou abrimo, solução é tarde. Aqui é só mais um rimando as palavras, sem falha, sem maldade. Na rua, o soco, o tapa é na cara. Acho ruim, leva bala na calada, nem se fala. Tira um barato, dou risada. Vem que tem procedência criminal, vai mais além. Expressão do gueto, tem atitude também. JHE Gleba, pode colar. A rima que causou 360, bate na cabeça. Tô na viagem, se você não sabe 100%, se pilantragem, só na humildade. Tô no rolê, tô na rima, blá. Vixe, nossa, sai da bota, é foda. Tô na revolta, clic, clac, bem. Eu acho que eu vou sair fora também. A rima vem que vem, traíra vem que tem. Atitude, responsa que vai mais além. 99, 100, no crime eu sou também o cara do terror, clic, clac, bem. A rima vem que vem, traíra vem que tem. Atitude, responsa que vai mais além. 99, 100, no crime eu sou também o cara do terror, clic, clac, bem. Ele é o cara do terror, o cara do terror, oh, oh. Ele é o cara do terror. Procedência criminal, o cara do terror. Vem que vem.